Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, Spotify, agregadores de podcast. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Bom dia, Renato, tudo bem? Caraca, bom dia. Tá animadão nessa madrugada, cara? Você já tá animadão assim, velho? Madrugada, são 11 horas da manhã, velho. Porra, pra quem ficou assistindo o jogo até 3h20, madrugadaça, cê é louco. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre os jogos de Natal. Estamos gravando aqui no dia 20 de dezembro, antes da semana que já começa o fim de ano realmente, né? Natal, depois Ano Novo. Eu queria falar antes, Renatão, que eu tô gravando aqui no old school, sem suporte, segurando o microfone, e vamos que vamos. Tranquilo, tranquilo. O importante é ser feliz, cara. Você tá feliz? Tô feliz. Então o importante é isso. Você tá feliz gravando o podcast, é isso que importa, cara. Então vamos, vai, sem mais enrolação. Primeiro jogo, às 14h, na verdade os 5 jogos de Natal tem transmissão da ESPN, né? Sempre bom lembrar isso. Mas o primeiro jogo às 14h, o Boston Celtics visita o Toronto Raptors, obviamente em Toronto, né? E esse era um jogo que tinha tudo para ser ótimo, mas ontem, na quinta-feira, dia 19, ele simplesmente ficou horroroso, porque o Raptors divulgou aí algumas atualizações de lesões e o Mark Gasol, o Pascal Siakam e o Norman Powell estão fora por tempo indeterminado. Como hoje já é sexta-feira, o jogo já é na quarta que vem, que é o dia do Natal, eu tô achando que nenhum dos três vão jogar. E obviamente esse jogo perde muito aí do apelo. Mas tinha tudo para ser um jogaço, né? O Toronto jogando em casa, 19 vitórias e 8 derrotas na temporada. O Boston também super bem no ano, segunda melhor campanha do leste, com 18 vitórias e só 7 derrotas. Mas acho que esse jogo aí tem tudo para ser uma vitória tranquila até, digamos assim, do Celtics. Justamente por causa dessas lesões, né, Renato? Ah, sim. Isso estraga bastante, velho. Tipo, o primeiro jogo que a gente viu que foi lá em Boston, tipo, o jogo foi pegadaço, do começo ao fim. Estreia do Kemba em casa e tal, o Kemba jogou mal bem. Mas as lesões vai fazer com que o jogo, né, estrague um pouquinho. O Boston deve vencer... De boa. O jogo é em Toronto, né? Que você falou. Então, não sei. O Raptors pode vir envolvido com a torcida e tal. Espero que algum desses jogadores pelo menos volte. Tempo indeterminado é horrível, né? Você não sabe se o cara vai ficar 2 dias ou se o cara vai ficar 3 meses sem jogar. Mas a tônica do jogo vai ser o Celtics completo, dividindo bem as tarefas e tal, cada jogador vai pontuar. Como foi o primeiro jogo? Todo mundo ficou ali entre 20 e 30 pontos. E principalmente no clutch time, né? Que no quarto, uma hora o Jaylen Brown matou uma bola, depois foi o Tatum, depois foi o Kemba. E o Celtics tá jogando bem de forma coletiva, assim como o Toronto. Mas vai ficar muito sobrecarregado, né? Van Vliet, Lowry, já que os três podem não jogar. Então vai perder um pouco da magia do jogo. Esse Natal tem 3 jogos, né, que perderam a magia. O Raptors agora e os 2 que a gente vai falar mais pra frente. Mas não sei. Espero que eu me surpreenda, velho. Eu vou de Celtics, óbvio. Eu acho que o Celtics vai ganhar. Mas eu queria ser surpreendido, viu? Eu queria que o Raptors jogasse um basquetinho legalzinho e tal. As peças que vão vir no banco surpreender a gente. Mas acho difícil, concordo. Eu gostaria de ser surpreendido também. O Raptors tem campanha de 11 vitórias em 14 jogos em casa, mas talvez não seja suficiente pelo basquete que o Celtics está jogando, né? Um time muito coletivo, como você já falou, uma defesa muito forte. O Gordon Hayward, vamos ver se ele consegue jogar também, porque é outro que está lidando com lesões aí. Mas mesmo assim, a distribuição entre Kemba Walker, Jason Tatum e Jaylen Brown essa temporada está muito legal. Os três estão jogando muita bola, o Jaylen Brown está jogando muita bola. Até foi alvo de críticas aí na intertemporada, quando ele renovou o salário, né? Por um valor aí relativamente alto. Eu fui um dos que falei que ele estava recebendo mais do que ele deveria e tudo mais. Mas assim, não, esse overpaid do Jaylen Brown não é aquele overpay ruim, sabe? É um cara que realmente você tinha que pagar um pouquinho a mais, senão ele ia sair, né? Então, não... e do jeito que ele tá jogando, até que tá valendo. Mas tem alguns overpays aí que os times dão que você olha e fala, realmente não faz sentido. Mas esse do Jaylen Brown fez sentido e faz sentido sim colocar um pouquinho a mais de dinheiro aí, porque senão você ia acabar perdendo o jogador. E o Celtics sempre acreditou no potencial dele, e esse ano ele finalmente tá, não finalmente, né, mas esse ano ele tá jogando aí quase em nível All-Star, se não estiver em nível All-Star, né? Então tá valendo aí os milhões de dólares que o Celtics está investindo. Passando pro segundo jogo agora, esse aqui dá pra gente falar bastante. Como você já falou, tem três jogos aí que perderam o apelo, mas esse aqui tem de sobra, que é o Milwaukee Bucks visitando os Sixers na Filadélfia, às 4h30 da tarde, também na ESPN. O Sixers com campanha de 20 vitórias e 9 derrotas, e o Milwaukee Bucks hoje é a melhor campanha da NBA, né, depois de vencer o Lakers na noite de ontem, 25 vitórias e 4 derrotas. O Sixers é o time que menos perdeu em casa na temporada, perdeu a invencibilidade essa semana contra o Miami Heat, campanha de 14 vitórias e apenas uma derrota, né, em casa. Então, assim, esse jogo tem tudo para ser, assim, talvez o grande jogo da noite, se não tivesse Clippers e Lakers mais tarde, né? A gente apontou esses dois times no, nas prévias, antes da temporada começar, como os principais candidatos aí, ou favoritos, à final do Leste. E eu acho que ainda tem uma grande chance disso acontecer, né? O elenco do Sixers é bastante profundo, tem muita gente jogando bem, o Tobias Harris, acho que é o principal jogador deles na temporada. Porque o Embiid tem alguns jogos que ele não tá atuando e tudo mais. Mas a temporada do Tobias é bem consistente. E eu tô bastante ansioso para ver esse jogo na Filadélfia, como eu já falei, é um time muito forte jogando em casa. Eu gosto bastante do tamanho que os Sixers têm. Do tamanho mesmo, da altura, literal. Os quintetos que eles conseguem utilizar defensivamente. Tem o Matisse Thybulle, que defensivamente está fazendo uma temporada incrível de novato. E eu acho que eles têm as peças ali necessárias para congestionar esse garrafão com o Al Horford e Joel Embiid, dificultar cada vez mais a vida do Giannis Antetokounmpo, se bem que ontem ele matou 5 de 7 do perímetro, né? Então eu acho que talvez isso que eu estou falando não adiante mais nada. Mas enfim, eu estou bastante ansioso para ver esse jogo, ver os matchups ali, os duelos individuais, que cada time vai buscar explorar. O que você tem a dizer? É difícil prever quem que vai ganhar, né? Eu não, realmente não sei. A chave do jogo é a força que os Sixers têm em casa, né? É o que você falou, eles perderam invencibilidade essa semana. E, cara, se eu não tiver enganado, o Heat tirou a invencibilidade em casa do Sixers, do Bucks e do Raptors. Se eu não tiver falando. Não, você não está enganado. É isso mesmo, não é? Ele tirou dos três principais do Leste, ele tirou a invencibilidade em casa, velho. Então, tipo, Miami tá absurdo. A gente fala deles num podcast separado, né? Que hoje é só Natal, mas isso é um negócio para levar muito em conta quando chegar aos playoffs, né? E esse jogo é o melhor ataque da NBA, que é o Bucks contra uma defesa top 5, que é a defesa do Sixers, que é uma das cinco melhores da NBA. E é tudo que você falou junto, cara. O Bucks estava extremamente empolgado com as vitórias, tal. Aí perdeu para aquele time gigantesco lá. Branco e azul lá. Puta, não lembro o nome do time. Um time branco e azul lá que é gigante e tal, tá sem seu melhor jogador até. Não sei o que aconteceu. E aí, mas depois do jogo de ontem contra o Lakers, o cara voltou a ser gigantesco, né? Nem sentiu a derrota dessa semana e já tá embaladaço. Esse é o primeiro jogo da temporada, né? Dos dois times. E vamos lá, minha aposta. Eu vou de Sixers porque o Sixers joga em casa. E só para citar o que você falou também, minha aposta ainda é esses dois jogos de Natal, sendo a final do Leste, no caso de Bucks e Sixers, e a final do Oeste, Lakers e Clippers. Ainda é. E eu acho que assim vai ser, viu? E eu vou de Sixers. Você já deu a sua? Eu vou de. Não, eu falei que ia ser um jogo difícil de prever e bem equilibrado e tudo mais, mas eu vou de Milwaukee Bucks, porque o Bucks é um time que nessa temporada tem jogado, pelo menos nessa temporada regular, né? Porque nos playoffs a gente precisa ver como vai ser. Mas na temporada regular tem jogado muito bem contra esses times de ponta. Eles atropelaram o Clippers em Milwaukee e ontem contra o Lakers eles jogaram muito bem, apesar do resultado final ser um pouquinho mentiroso, porque o Milwaukee dominou o jogo no primeiro tempo, o Lakers praticamente não jogou. No segundo tempo o time cresceu e tudo mais, acabou ficando em 7 a diferença final. Mas eu acho essa diferença diz muito pouco sobre o que foi o jogo em si. Eu acho que o Bucks dominou bem, conseguiu executar muito bem nos dois lados da quadra. E eu vou com eles, assim, só por esse fator de eles estarem jogando muito bem contra times de ponta. Eu acho que o Sixers é mais um time de ponta, é um jogo difícil fora de casa. E, assim, a derrota contra o Mavs que você citou aí, eu acho que serviu para dar uma moral a mais, assim, para dar uma reativada no foco da equipe, assim, para Sair ganhar do esses jogos salto, vai. grandes. Não é nem sair do salto, é porque às É, vezes na porque não NBA tem o salto, né? a temporada é tão longa que algumas derrotas fazem bem, né, para você dar uma chacoalhada ali e dar uma renovada no foco para os próximos jogos. Isso ficou claro ontem contra o Lakers, assim, o time estava extremamente aplicado. E talvez se eles não tivessem perdido contra o Mavs, por exemplo, isso não teria acontecido. Eles viriam assim: ah, beleza, estamos ganhando pra caramba, vamos continuar, né, executando desse jeito. Mas uma derrota dá uma balançada, né? Então, não é nem sair do salto, acho que não é a expressão certa. Mas enfim, eu vou de Milwaukee Bucks, o jogo tem tudo para ser bem equilibrado e é bom a gente já ficar de olho. Esse jogo é o melhor para mim, assim, em horário do Natal. Que é aquele jogo que você já almoçou 4h30, você consegue sentar no sofá de boa, já rolou aquela social da família, assim, pelo menos na minha família, né? Então. É assim, eu acho que o Natal das pessoas vai ser assim, né? Você almoça, aí assiste dois joguinhos, aí na hora que for Rockets e Warriors você consegue jantar, né? Ninguém precisa assistir. Aí você assiste Clippers e Lakers e vai dormir, tranquilo. Esse pode ser o Natal da rapaziada. Fica a dica aí pra todos. Próximo jogo é esse Rockets e Warriors que o Renato acabou de falar, 7 horas da noite, também na ESPN, como eu já falei. E esse é um dos jogos que flopou assim completamente, para usar um termo aí jovial da internet. Porque a temporada do Golden State foi pro saco. É claro que é muito chato a gente ver as estrelas fora, né? Mas assim, esse jogo vai ser completamente sem graça, a gente tem que ser sincero aqui. Golden State é o pior time da NBA, com 5 vitórias em 29 jogos, 24 derrotas. Enfrenta um Houston Rockets que é extremamente forte, com 19 vitórias em 9, 19 vitórias e 9 derrotas. Esse jogo não vai ter, né, digamos assim. Vai ser provavelmente um atropelo do Houston, vai ser. Quer dizer, eu espero que não seja chato de assistir. Mas é o Santa Cruz Warriors contra um dos times mais fortes da NBA, né? Ah, não tem como. O primeiro jogo já foi um atropelo do Houston, em Houston, né? No segundo tempo, eu lembro que o time abriu, do nada abriu 20 pontos e aí ficou e foi embora. Então, não tem muito o que falar desse jogo. Eu queria esse tempinho, se você permite, pra gente citar só o Houston do jogo de ontem. Ontem, né? Pra quem tá ouvindo o podcast, não sei quando. Eu tô falando do jogo do Houston contra o Clippers. Porque eu postei lá no story do Instagram o Westbrook pedindo para arrumar o aro, né? Que ele falou que o aro tava Foi torto. engraçado. Isso foi engraçado. Porque eu vou te cortar. Na hora que ele pediu para arrumar o aro, subiu lá um funcionário do Clippers com aquela régua, desculpa, de nível lá e tal. Daí deu direitinho e o cara fez uma cara assim, tipo, ué, mano, tá tudo bem, velho. O que que você tá falando? Daí ele tirou uma foto ali pra. Não sei se é um protocolo. E o jogo seguiu, assim, foi engraçado. Foi muito bom. E aí eu postei, tipo, irônico, né? O Westbrook que só normalmente só fica tijolando. O cara vai lá, pede pra ver e tá tudo certo. Aí um seguidor falou até que ele falou: sou torcedor do Houston e tal, mas não vejo nada positivo nessa vitória. O time jogou mal, não sei o quê. E aí eu nem respondi, mas eu acho que eu discordo 100% disso. A gente até conversou sobre a tomada de decisão do Westbrook ontem, né, no grupo lá do WhatsApp, que a gente falou que o fato dele ser muito intenso e não conseguir controlar isso, que faz dele um jogador burro, isso não quer dizer ser burro ou não, mas a tomada de decisão dele durante o jogo eu achei muito boa. Ele entender que quando ele sai em contra-ataque, fechou, ele joga muita bola, e não teve uma sobrecarga no Harden. O Harden fez as jogadas individuais dele, chamou o jogo quando precisava, mas não foi algo que incomodou, não foi aquele jogo chato do Houston, onde o Harden bater pra dentro, pedir falta, tal, tal, que é algo que incomoda quem tá assistindo NBA. Então eu vi muita coisa positiva do Houston ontem, eu quase fui dormir no intervalo, até falei no grupo, falei, cara, eu ia dormir, não fui, e o Houston mostrou força pra ir atrás do resultado, e mesmo com o Clippers completo, com Patrick Beverley incomodando muito os jogadores do Houston. E aí teve aquela briguinha do Lou Williams que ele ficou pistolaço. Então foi E não foi engraçado. nada. E não foi nada, pegou bola. Aí depois teve o Westbrook com o Beverley também, que eu amo essa treta. Ele deu tchauzinho, levou técnica e tal. Então, cara, só queria falar que eu vi muita coisa positiva no jogo do Rockets ontem. Achei que a postura do time foi muito boa, tanto para voltar para o jogo, quanto dividir a bola. A defesa deles conseguiu parar bem o Clippers no terceiro quarto. E então, já que a gente não vai falar muito de Warriors, queria só dar essa enaltecida porque o pessoal ficou bravo já comigo, né? Com a gente, que a gente falou do Harden e tal. Queria dar uma enaltecida nisso aí. Não, eu discordo 100% também do amigo seguidor. Eu vi muita coisa boa. Na verdade, ontem eu vi o melhor jogo do Houston Rockets na temporada, na minha opinião. A melhor versão do Houston Rockets apareceu ontem, na verdade, no segundo tempo, né, contra o Los Angeles Clippers. Porque no primeiro tempo eles tomaram uma aula ali. O Harden foi muito bem marcado, foi muito incomodado pela defesa do Clippers. Foi uma pequena prévia do que esse time pode defender na pós-temporada, né? Com vários caras, o Beverley você já falou, mas teve lances do Montrezl Harrell, teve do Montrezl Harrell em trocas, né, com James Harden, teve lance do Maurice Harkless, então são vários nomes aí que podem defender as principais estrelas do outro lado. Mas no segundo tempo, o que eu vi foi a melhor versão do Houston Rockets. Como você já falou, é um jogo não concentrado no James Harden. Eu gosto muito quando o Westbrook consegue ter os toques dele, consegue fazer 30 pontos, sei lá. Eu até ia buscar aqui, mas não consegui. Mas eu queria saber como é que é o recorde do Houston Rockets quando o Westbrook faz mais de 30 pontos. Porque eu acho que essa é a melhor. É o melhor pareamento ele dele com o James Harden. Eu gosto muito quando o Westbrook sai da zona morta e corta em direção ao aro ali. E recebe em movimento para atacar o aro. Ele cria muita bandeja, muita enterrada para ele, sempre, como você já falou, intensidade altíssima. Mas ele demanda muito a atenção do adversário, então isso acaba sempre gerando 2 pontos. Pode ser por falta, lance livre, pode ser uma enterrada do Westbrook, uma bandeja. Ontem ele fez umas bandejas muito bonitas, assim, atacando o aro a 100 por hora. Ou então ele pode simplesmente soltar a bola para o Clint Capela e ele vai fazer 2 pontos fáceis numa enterrada ou uma bandeja. E outra coisa que eu queria mencionar também é a defesa do Houston Rockets no segundo tempo. Quando a gente falou sobre o James Harden, a gente pincelou um pouquinho sobre o Rockets também. Eu falei que esse time precisava defender, porque a defesa estava muito mais fraca do que foi nos anos que eles estavam realmente brigando por alguma coisa e com chance de chegar na final. E no segundo tempo de ontem, eles praticamente entraram no jogo e voltaram no jogo por causa da defesa. O PJ Tucker foi muito bem. E na reta final eles conseguiram neutralizar completamente o Kawhi Leonard e o Paul George. Pareciam que eles nem estavam em quadra, parecia que eles não tinham assinado com o Clippers, o que é um grande feito, né? Você conseguir segurar esses dois caras ao mesmo tempo. Como você já falou, o Clippers perdeu o Lou Williams, né? Expulso ali por duas técnicas, então perdeu um dos caras que pode fechar o jogo para eles com a bola na mão. Mas mesmo assim sobra Paul George e Kawhi Leonard. E eu acho que o Houston conseguiu neutralizar muito bem os dois. Foi uma baita vitória, foi uma baita demonstração de força e serviu para lembrar a gente de que o Houston Rockets realmente é muito bom, né? Porque a gente estava deixando esse time meio que de lado aí, principalmente do jeito que o Lakers está jogando e toda a força que o Clippers tem, que eles ainda estão arrumando a casa ali, né? Ninguém está escondendo isso. Toda entrevista praticamente eles estão falando que eles ainda estão se entendendo, principalmente Paul George e Kawhi Leonard juntos, mas também o time inteiro. Mas eu achei que foi uma vitória muito assim expressiva do Rockets e serviu para lembrar a gente de que esse time realmente é bom. Se eles chegarem na pós-temporada com o Westbrook e Harden nessa mesma linha, assim, falando a mesma língua e a defesa funcionando, é um adversário que ninguém vai querer enfrentar e pode até cometer o crime, digamos assim. Não, não, eu não sei nem se chega a caracterizar como crime, porque é um time muito forte. Mas a gente está tão. A gente e a mídia, de maneira geral, os fãs, estão falando tanto sobre Lakers e Clippers no Oeste que esse Rockets aí pode acabar correndo por fora e na hora H, conseguir aí alguma coisa que ninguém estava esperando. Mas realmente, você tem alguma coisa mais a acrescentar, Rê? Não, só vou te ajudar, que você que falou que queria saber o recorde quando o Westbrook faz mais de 30. Eu fiquei meio pasmo. Nos últimos 5 jogos, mostrou até a estatística durante o jogo ontem, ele deu uma subida de produção boa, o Westbrook. E eu acho que a chave desses últimos 5 jogos foi o field goal. Ele tá chutando melhor e tal. E cara, antes desses 5 jogos, ele não tinha feito mais de 30 em nenhum jogo. Eu Nossa. fiquei meio abismado abrindo E aqui qual que é agora. o recorde do Rockets nesses últimos 5 jogos? Não, nos últimos 5 é 4 vitórias e uma derrota. E o Westbrook fez mais de 30 em todos ou Não, não? ele fez mais de Acho que 30 não, em né? 3. Ele perdeu 2 e ganhou 1. Entendi. Não, mas não deu para ilustrar 100%, mas deu para dar uma prévia aí do que eu quis dizer, mais ou menos, né? Quando o Westbrook produz bem, o É Rockets efetivo, tem né? Quando ele é campanha. efetivo, nossa. Exatamente. Então, só pra gente fechar aqui falando do jogo do Natal mesmo, acho que não vai dar jogo, né? É um time de D-League com o D'Angelo Russell contra um time extremamente forte, então tem tudo para ser uma vitória tranquila do Houston Rockets. Eu tenho certeza que o Renato concorda comigo. Passando a régua aqui nesse jogo, 10 horas da noite tem o que a gente mais espera, né? Que é a segunda partida entre Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers, dessa vez com o mando do Lakers, obviamente no Staples Center. A gente pega, bom reforçar, jogo na ESPN também. Pega o Lakers com campanha hoje de 24 vitórias e 5 derrotas, e o Clippers 21 vitórias. Nossa, imagina 21 derrotas. 21 vitórias e 9 derrotas. Esse é o jogo que todo mundo espera. Vamos ver como é que o Lakers vai se postar aí contra mais um time forte. Porque eu acho que o Lakers é um time assim extremamente forte. Isso não tem como a gente duvidar. Mas contra times que vão brigar por título, contra times de final de conferência, esses adversários estão conseguindo explorar ali e estão conseguindo formar o plano de jogo em cima das fraquezas do Lakers. E isso tem funcionado. Funcionou no primeiro jogo contra o Clippers, que foi o primeiro jogo da temporada regular. Funcionou contra o Bucks. Então assim, eu tô começando a achar que na hora H esse time vai conseguir ser exposto assim pelo adversário. Eles vão conseguir viver em cima das falhas do Lakers, que são a falta do arremesso de 3, a produção ruim do banco de reservas. E eu tô achando que isso vai começar a pesar muito quando começar a funilar a temporada. É claro que ainda é muito cedo para falar, esse time ainda vai fazer grandes jogos, pode ser que faça um baita jogo contra o Clippers e nem dê chance para eles ganharem. Mas enfim, eu estou bastante curioso para ver esse jogo. Eu acho que é uma grande oportunidade do Lakers mostrar alguma coisa. Não que não estivesse mostrando, é óbvio que tá. Mas contra um time realmente que, quando a gente sabe que na hora H, ali em junho, em maio, junho, que é quando o negócio pega mesmo, é um time que vai estar tá brigando no topo. Eu acho que é uma grande oportunidade. Eu vou ser um pouco clubista aqui, óbvio, porque eu torço pro Lakers. Eu tô achando que vai dar Lakers, assim, é muito apertado. Mas não sei, eu acho o time do Clippers muito forte também. Vai ser um grande jogo. Eu acho que o Lakers tem uma grande oportunidade aí de mostrar alguma coisa mesmo contra um time contender, né? Sim. O que é legal também a gente dar uma olhada é que aquele jogo de abertura de temporada de Lakers e Clippers, que foi. Falar mando de algum dos times parece brincadeira, né? Os caras jogam no mesmo lugar, só muda a quadra. Mas foi mando do Clippers e não teve Paul George naquele jogo, né? E o Clippers ganhou mesmo assim. Então, muda um pouquinho e eu acho que vai. Não tenho dúvida, na verdade, que vai ser jogo pegado do começo ao fim. Só se alguma catástrofe acontecer, alguém se machucar e tal, porque são dois times, né? Os dois favoritos ao título tal. Então, eu espero um jogo extremamente pegado. E, cara, a defesa do Lakers, que é top 3 da NBA, contra. Eu não esperava isso, mas o ataque do Clippers pontua mais que o do Lakers. No começo da temporada, né? O Lakers era o melhor ataque e tal. Mas hoje, a média do Clippers ofensivamente, o Clippers é top 5 e o Lakers é top 9. Então, são dois times que o ataque e a defesa são absurdos. O Clippers não tem uma média muito boa de defesa. Eles permitem 108,2 pontos por jogo para o adversário. Mas a gente sabe que, né, isso é número de temporada regular. Quando precisa defender, eles têm perímetro absurdo. O Montrezl Harrell, que é o cara que mais consegue chamar a falta de ataque da NBA. Ontem ele fez isso absurdamente umas duas vezes. O cara que mais consegue cavar falta de ataque na NBA é o Ersan Ilyasova. Não é. Ontem apareceu na transmissão que era o Montrezl Harrell. Ah, teve estatística disso? Teve. Ele cavou um. Não, na segunda que ele cavou apareceu. Motion NBA, um negócio assim. Ah, olha só, eu não vi essa parte. Só se Não me só lembro, se eu mas li eu errado. lembro. Não, eu acredito em você. Eu não lembro mesmo. É porque eu falei porque o Ilyasova é mestre, ele é muito bom em cavar Sim. falta de ataque. É, tem uns caras que são chave, assim, Marcus Smart também, que você lembra dele e você fala, cara, esse cara cava umas faltas de ataque da hora. É Então, verdade. a tônica do jogo é essa. Dois times muito bons, é aberto. O Lakers pode ganhar, o Clippers pode ganhar. Eu também vou de Lakers. Porque mesmo, né, o Lakers tendo perdido os últimos dois jogos desse momento que a gente tá gravando, eles estão num embalo bom, estão num clima bom, tal. O Clippers ainda não tá 100% encaixado. O estilo de jogo dele não tá 100%, tá muito próximo de 100%, mas eu sinto que ainda tem coisa para melhorar. Então é um dos cinco jogos é o que eu vou falar Lakers, porque sim. Porque não tenho muito argumento, é só porque Não tem sim. uma justificativa, né? Você tem que dar um palpite e pronto. Uma grande chave para esse jogo também vai ser o Kyle Kuzma, né? Ele tá afastado aí. Na verdade, a temporada do Kuzma é bem ruim. Ele tá lidando bastante com lesões e nos jogos que ele conseguiu entrar em quadra, ele jogou bem abaixo do que a gente viu no último ano. Mas eu tô falando isso porque o banco de reservas do Clippers é um dos melhores da NBA e o Lakers é um ponto fraco aí, o banco de reservas, né? O Kyle Kuzma é o principal pontuador, e se ele não jogar, o Lakers provavelmente vai sofrer muito. No jogo contra o Bucks, teve uma disparidade muito grande entre os bancários aí. Então essa é uma chave interessante pra gente ficar de olho. Mas tem tudo para ser o grande jogo do dia, né? Tomara que os dois times consigam entregar e tudo isso que a gente está prevendo, que seja um jogo equilibrado do começo ao fim mesmo e que vença o melhor ou que vença nos detalhes, né? O Lakers perdeu contra o Bucks e contra o Pacers aí, né? Eles fecharam muito mal o jogo na reta final, erraram muitos lances livres, o LeBron cometendo turnovers. Enfim, tem tudo para ser um jogo bem pegado. E para a gente fechar o podcast aqui, é um outro jogo que flopou. O New Orleans Pelicans em Denver contra o Nuggets, à meia-noite e meia. Esse jogo eu tenho certeza que muita gente vai abandonar. Barriga cheia, comeu o dia inteiro, vai bater aquele sono e a pessoa não vai pensar duas vezes em desligar a televisão. Mas enfim, o Denver Nuggets é terceiro colocado no Oeste, com 18 vitórias e 8 derrotas. E o New Orleans Pelicans, um dos piores times da NBA, a segunda pior campanha do Oeste, com apenas 7 vitórias e 22 derrotas. Eu não preciso falar aqui que tem tudo para ser uma vitória tranquila do Denver Nuggets, mas vamos falar um pouquinho sobre o New Orleans Pelicans, que na minha opinião é a principal decepção da temporada. A gente esperava muito desse time, tinha um hype gigantesco com a chegada do Zion Williamson, com as contratações que eles fizeram na intertemporada, a adição dos veteranos, JJ Redick, Derek Favors, mas esse time já deu errado assim de um jeito completamente bizarro. É uma pena porque eles estão lidando bastante com as lesões, né? Obviamente não preciso falar do Zion, mas eu tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho sobre o Zion também. Mas para mencionar aqui também, o Derek Favors está fora faz muito tempo e era um cara que eu estava ansioso para ver jogando nesse time. O Brandon Ingram também, Lonzo Ball perdendo alguns jogos. Então, assim, é um time que flopou de uma maneira que ninguém estava esperando. Vai jogar. E ficou até chato. Essa situação do Golden State e do New Orleans Pelicans ficou até chato, porque era completamente inesperado isso, né? E é ruim quando os caras saem por lesão, porque você tem muita coisa programada antes da temporada começar, né? E principalmente as transmissões, né? Isso a gente viu aqui no Brasil, porque a Band, né, que voltou a transmitir essa temporada. Tem muito A jogo. temporada regular, né? A temporada regular, porque eles passaram a última final. A Band tem muito jogo do Pelicans e do Golden State. Tipo, os caras são praticamente o League Pass desses dois times. E ninguém tá com vontade de assistir, porque são times muito ruins, né? O Pelicans até tem o talento, mas é um time de 7 vitórias e 22 derrotas. Você não tem vontade de ligar a TV e assistir um time de 7 vitórias e 22 derrotas, a não ser que você torça pro time. E o Golden State nem se fala, né? Eles têm um elenco de D-League e completamente assim bizarro. Não dá pra gente assistir os jogos desses dois times. Com relação ao Zion, na verdade, você tem alguma coisa a acrescentar sobre o Pelicans antes que a gente passe pro Zion? Ah, só, né? O tema é os jogos de Natal. Era tudo sobre o Zion. Era o jogo de Natal era vamos botar o Zion Williamson para jogar no Natal e não estamos nem aí pro resto. E os times já se enfrentaram, né, na temporada. O primeiro jogo do Pelicans deu Pelicans em casa e foi a primeira vitória do Pelicans na temporada e tal. Mas eu só consigo lembrar de verdade foi do J.J. Redick vestido de Lego. Era só isso que eu lembro daquele jogo. Nossa, foi esse jogo? Foi. Mano, foi muito legal isso aí. Era tudo que eu lembrava desse jogo, era isso. Quando a gente foi falar do podcast, eu pesquisei assim. Eu falei, tudo que eu lembro desse jogo é isso. Mas é tudo sobre o Zion. A boa notícia, a única boa notícia da temporada é o Ingram pro O Pelicans. Ingram joga muito, cara. Sim, ele tá fazendo 25 pontos por jogo. Jogando 33 minutos, que não é tipo, nossa, uma minutagem absurda para um cara de 25 anos. Ele joga menos que o Drew Holiday, por exemplo. E eu tava olhando aqui, ele tá próximo, né? Próximo nas, né? De uma temporada com 50% de field goal, 40% de bola de 3 e 90% de lance livre. Tipo, ele precisa de 0,11% em field goal. 0,04 em 3 pontos e 0,5 em free throw, sabe? Ele não vai conseguir, mas são números muito próximos de temporada histórica. Que o cara se colocaria no Por mesmo que ele não nível vai de Dirk e conseguir? tal. Ah, é difícil ele subir a média, uma média alta assim, tipo 49% de field goal, 85% de free throw. É difícil você subir uma média. Se ele conseguir, ainda mais voltando o Zion, né? Mas se ele conseguir, ia ser lindo. Eu acho que não vai. Entendi. Mas, cara, é uma excelente notícia. Mas o time é horrível. É horrível. O ataque não é tão ruim, é top 10 da NBA o ataque, mas a defesa, pelo amor de Deus, deve ser a pior. Vou até confirmar. Se não for a pior, é tipo. Não, é a segunda Não, não é a pior. A pior. pior é a do Washington É do Wizards, não é? Washington, é a segunda pior. Então, é a única boa notícia é o Ingram mesmo. Essa semana rolou uns papos de Drew Holiday sendo trocado, né, tal. Ele se encaixa em muito time. Qualquer time Ele se encaixa gostaria em de ter o todos os Drew times da NBA. Holiday. Eu adoraria ele no Dallas, por exemplo. Então, e a tônica é o Zion. O Denver eu acho que a gente não precisa elogiar muito, né, porque terceiro desse Oeste. Jogando esse jogo que o Denver joga, que não é desse ano. Já faz dois, 3 anos que o Denver joga, então a gente já cansou de elogiar o Denver já, e falar o quanto esse time é bom. As pessoas só precisam perceber isso e olhar o jogo do Denver, que sempre nos playoffs falta experiência, tal, não sei o quê. Mas eu acho que a gente já sabe o que é o Denver e não precisa muito ficar elogiando. Eles vão ganhar esse jogo. Mas é tudo sobre o Zion. Continua o que você ia falar sobre isso. Então, tem muita. Na verdade, o prazo de recuperação inicial que foi divulgado para o Zion está acabando assim, hoje, digamos assim. Porque foi divulgado 6 a 8 semanas, mas parece que que ele não está nem perto assim de voltar. E o que tem sido frustrante, tem muita gente perguntando toda hora no Twitter: ah, quando que o Zion vai jogar? Quando que o Zion vai jogar? Mas a gente realmente não sabe, né? Ele tá fora praticamente por tempo indeterminado. Foi divulgado 6 a 8 semanas, mas é por tempo indeterminado. O Pelicans está tendo toda a cautela do mundo, o que eu nem acho errado, porque o Zion Williamson é um jogador que não aparece toda hora, né? E você ter o domínio aí desse jogador, você ter ele sob contrato, cara, é a primeira temporada, velho. Pô, tudo bem ele ficar fora a temporada inteira, se for necessário, assim. Se você tiver que fazer um trabalho de redução de peso, que tem muita gente tem falado nisso, ou então se você quer ser extremamente cauteloso, que também não é nenhum problema, porque também não adianta jogar um moleque, pôr ele em quadra agora num time que não vai brigar por nada, né? Tudo bem que o mundo inteiro tá querendo ver. Mas se o joelho não tá 100%, se você não tem 100% de confiança, não faz sentido, porque o Pelicans virou um saco de pancada na NBA, pelo menos nessa temporada, do jeito que tá indo, né? E realmente a gente não sabe quando o Zion vai jogar. Mas eu também não acho isso o fim do mundo. É claro que eu tô ansioso pra caramba pra ver ele jogar. Mas assim, um aninho fora, esse ano de redshirt freshman, né? Que tem essa expressão no college, que o cara que fica fora a temporada inteira machucado. Eu não vejo, não acho o fim do mundo, não. A gente viu isso acontecendo com o Ben Simmons, ele tá jogando super bem. O Blake Griffin ficou fora a primeira temporada inteira, virou um puta jogador. O Michael Porter Jr. Então, assim, o Zion ainda é muito jovem, né? Ele entrou na NBA com 19 anos. A carreira do cara é um ano de rookie, assim, não vai fazer tanta diferença. Então, se precisar ser cauteloso a esse ponto, eu não acho o fim do mundo, não. É isso, concordo. Relaxa a bisteca aí, quem tá ouvindo, todo mundo que tá assistindo, tá tudo bem. O moleque ainda deve ter uns 18 anos de NBA pela frente. Não é um mês que vai. Que você tem que ficar falando que o cara é bust, que o Zion Williamson não vai ser nada. Calma, tá tudo bem. Deixa ele se recuperar, vamos curtir o Zion Williamson jogar. Ele é muito diferenciado. Ele é algo que você não encontra em nenhum lugar. Então, cara. Relaxa, vamos dar o tempo dele e vamos assistir esse Pelicans gigantesco jogar. E aí, quando ele voltar, a gente curte um pouquinho mais. É isso, gabarito aqui dos jogos de Natal. Renatão, obrigado pela participação. Um ótimo Natal aí para você, para sua família. Um ótimo Natal para todo mundo que está ouvindo esse podcast. E algo a considerar neste finalzinho? Nada. Só um Feliz Natal pra você, família aí, um beijão pra todo mundo aí em Bauru. E tamo junto, Caio. Bora assistir esses jogos aí que o negócio vai ser bom aí. Vamos ver se a gente vai acertar, né? Vai que o Pelicans ganha, que o Warriors ganha, assim, começa a acontecer uns Não. negócios absurdos. Se a gente errar E a gente vai parecer os uns 5, dois eu paro de idiotas. assistir NBA. Nossa, tá exigente, então. Ah, não é possível, velho. Não é possível. Se o Pelicans ganhar, o Warriors ganhar, velho. Pô, vou É, pode jogar acontecer, velho. Sporting Bet, vou colocar lá tal, Pelicans, Warriors. Não vou. Não vou. Aposta dupla. Tá louco. Então é isso. Valeu, galera. Obrigadão. Um ótimo Natal a todos. Até mais.